Estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. DJ Ed Brasil. Simplicidade e humildade ao seu dispor. DJ Ed Brasil, o DJ da saudade da 99 FM. Brasil e o seu bom gosto musical. Thank you. DJ Ed Brasil, o DJ da saudade da 99 FM. Chegou, o som do povão, começou a posição, poderoso vai tocar.